e os vagabundos piram. No requebra, quebra, no bole que bole, corpinho mole descendo na batida. E ela vem, desce para mim, hoje eu tô afim, me mata. E ela vem, desce para mim, hoje eu tô afim, ó, pura covarde, hein. Que menina é essa que dessa aqui para a pista, levanta e os vagabundos piram. No rank quebra, quebra, no bole que bole, corpinho mole descendo na batida. E ela vem, desce para mim, hoje eu tô afim, me mata. E ela vem, desce para mim, hoje eu tô afim, maltrata. Okay. De saia curta, de salto, com mini blusa que rouba de assalto. Vários vagabundos na disputa, clique, clique. Provoca com a sua pose na pista, é o destaque. A mais visada da noite, descendo, fazendo zigue-zague. Olha que vontade, tô querendo ela para mim. Meus olhos dizendo a maldade, olha se eu te pego. Quem me dera, hoje eu tô afim, wow. É na batida que chego, peço licença, aperto. Essa pegada, ela não aguenta e desce. Mexe o cabelo, se insinua toda, toda. Já imagino ela dançando pra mim a noite toda. Quando ela dança é pura covardia. DJ coloca fogo para não cair o clima. Se ela é miragem ou pura fantasia, só sei que ela é danada quando ela tá na pista. Que menina é essa que dança aqui para a pista? Levanta e os vagabundos piram. No requebra, quebra, no bole que bole, corpinho mole descendo na batida. E ela vem, desce para mim, hoje eu tô afim, me mata. E ela vem, desce para mim, hoje eu tô afim, maltrata. Que menina é essa que dança aqui para a pista? Levanta e os vagabundos piram. No rank quebra, quebra, no bole que bole, corpinho mole descendo na batida. E ela vem, desce para mim, hoje eu tô afim, me mata. E ela vem, desce para mim, hoje eu tô afim, maltrata. E a noite já começa quando ela dobra esquina. Todo mundo queixo caído, a mais cheirosa, a mais linda. Segurança nem barra, beijo na mão, recepção. A pista toda para, é ela na situação. O DJ só toca peso, ela começa a dançar. Cada passo sexual faz vagabundo chorar. A esquina fica brava, essa nega tá causando, além de bonita e cheirosa. Se liga, ela dançando, cola um mano, cola outro, mas ninguém arruma nada. A noite é dela, o show é dela, só quer dar uma extravasada. Todo mundo se diverte e a noite tá fervendo. Tá tocando aquela, todo mundo no desejo. Desce mais um balde, tamo aqui comemorar. Gabriel e Xandão, vem pesadão pra balançar. É disso que nós gosta, essa batida que enlouquece. Não dá pra ficar parado, então mexe, mexe. Que menina é essa que dança aqui para a pista? Levanta e os vagabundos piram. No requebra, quebra, no